presa das guerras da vida. Apesar das lutas sem fim, eu espero ansioso o dia em que Deus chamará por mim. Pois um dia eu sei, meu Senhor voltará. Vou subir, vou com Ele morar. Eu vou andar em ruas de ouro e ver face a face o meu Salvador. Não vou lembrar das lutas, das dores, dos dias de guerra que o mundo causou, mas com os anjos cantarei, para sempre cantarei. Meu Senhor voltará. Vou subir, vou com Ele morar. Eu vou andar em ruas de ouro e ver face a face o meu Salvador. Não vou lembrar das lutas, das dores, dos dias de guerra que o mundo causou, mas com os voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando.